encontrar, te encontrei na voz do amor português. Meu sonho tão risonho que eu suponho nem sonhar, meu sonho, quero acordar, volver de novo ao fado e sofrer, porque sofrer é viver, e eu vivo e sofro a cantar. Canta.